Frente a frente, eu e você, 10 minutos pra resolver. Você pode até achar que eu tô te dando pouco tempo, na verdade você já teve tempo demais. Eu já tirei, já arrumei minha cama de solteiro, no guarda-roupa só ficou meu cheiro. Você fala tanto que pra gente é tarde, então por que você não faz sua parte? O que, o que? Você quer que eu fique aqui de sai das alas e joga as coisas no chão? A roupa do corpo a gente tira no colchão, faz e faz amor. Pode até achar que eu tô te dando pouco tempo, na verdade você já teve tempo demais. Eu já tirei minhas coisas do banheiro, já arrumei minha cama de solteiro, no guarda-roupa só ficou meu cheiro. Você fala tanto que pra gente é tarde, então por que você não faz sua parte? Você quer que eu fique aqui de suas minhas alas e joga as coisas no chão? A gente tira no colchão e faz amor, e faz amor. Amor de quem nem foi. Quer que eu fique aqui de sós e as alas e joga as coisas no chão? A roupa do corpo a gente tira no colchão e faz amor, e faz amor. Amor de quem nem foi. Quer que eu fique aqui de sós e as alas e joga as coisas no chão? A roupa do corpo a gente tira e faz. Amor de quem nem foi, já voltou. Faz amor e faz amor. Amor de quem nem foi, já voltou. Maravilhosos.